Antena Web, em primeiro lugar.

bottom of the sea. Good thing for me, you finally found me. Found me while I was still alive. Still alive. Cause these things were meant to be remembered. These things were meant to be told. These things were meant to be remembered. These things were meant to never grow old. Everything is different, maybe just the ways to get high. A sweet voice on the radio talked about life at the bottom of the sea. Good thing for me, you finally found me. Found me while I was still alive. Still alive. Good thing for me. It's a good thing. O site da sua melhor sintonia, www.radioantenaweb.info. Come on, come on, come on.

let you down. I'd never leave, I'd be the one who'd always be around. Baby, give me a chance. I'd pull the sun out from the sky to light your darkest night. I wouldn't let one drop of rain fall down into your life. Put your heart in my hand. Baby, believe me, I could never do you wrong. And I would never paint over blue. And if sometimes it seems I must have lost my mind, I might be crazy, but I'm crazy about you. I love for you, and that's the truth. Compartir es algo natural en nuestra familia. Nosotros queremos ser parte de ella. Radio Antena Web, tu mejor compañía. Give my life to be in the book of love. Give my life to be. typer, rad och röster med polyper, såna där som plötsligt finns överallt, överallt, överallt. Jag har tröttnat på anekdor, vida jeans, ironi och plätor. Helt plötsligt ser man dem överallt, överallt, överallt. De är överallt. De är överallt. Uttråkad, mest intill död. Vissa saker borde alltid gömmas i snö. Korrekta. Jag hatar folk som är trivseldefekta. Helt plötsligt ser man dem överallt, överallt, överallt. Jag får pesta och stand-up-typer. De finns på listan över folkhälsotyper. Såna där som plötsligt finns överallt, överallt, överallt. Not the tears that I've cried. It's not a question of love.